poder da rima faz se tremer. Aqui é firmeza, nego, pode crer. Pouco de santo, aqui é choque. Quem é do povo, nego, não é Loki. Não é Loki. Aqui é firmeza, nego, pode crer. Longe de quem vive de fama. Parceiro é só quem é, que não é, não me engana. Pouco de santo, aqui é choque. Quem é do povo, nego, não é Loki. Um sobrevivente que a história não nega. Quem conhece bem sabe que aqui não se entrega. Entre as pedras, firmão, vou em frente. Eu sei, incomodo, eu sei, muita gente. Se vi Jesus Cristo, agradou todo mundo. Eu vivo a real, nego, não me iludo. Eu sou um guerreiro que sente amor e tem fé, que causa inveja. Eu sei como é, um considerado dos irmãos da favela. Não vive de prêmio, panela. O preto do gueto, que história real. Na vida do povo, firmeza total. Romântico sim, mas também sangue quente. Guerreiro do povo, e ninguém é da gente. Do pai preto de respeito, representando o povo do gueto. Nego maluco, black total, que boy odeia, mas também paga um pau. Produto do morro, da periferia, em busca de paz, de amor, de alegria. Bem diferente do que eu tô ligado. Aqui é real, não é fabricado. Snake, magrão, mano, Paulo, nego, Marco. Família preto do gueto tá aqui. Lugar de estrela é pra lá, tá no céu. Aqui é real, a vida é cruel. O prêmio que eu tenho não vem de panela. Vem dos parceiros, vem da favela. Vem do povo que eu levo alegria. Vem de quem é periferia. Fale de mim o que quiser, que eu sou preto, que eu sou maloqueiro. Favela do gueto, eu canto a vida do povo, eu sou dessa. Sou de batalha, não sou de conversa. Gente sofrida, quebrada, querida. Povo de fé que acredita na vida. Essa é minha raça, é pra quem eu dou ouvido. A parceiro de fé, assim eu prossigo. Chega mais, cola na grade. Só quem é sabe. Tá no sangue o que eu faço. O resto um abraço. Tô na cena, chega aí. Moro no gueto, firmão, tô aqui. Se seu evento, seu prêmio, panela. O prêmio que eu tenho, tá na favela.